A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado com a gente aqui nas ondas da Rádio Voz da Rússia. Estamos iniciando mais uma edição do programa que virou sensação no mundo das ondas curtas e conquista a internet e a FM. Está no ar o programa Onda DX. É neste espaço que atendemos as cartas dos nossos ouvintes, que registramos os informes QSL dos nossos DXistas. É na Onda DX da Voz da Rússia que você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do rádio. E entre em contato com os nossos convidados especiais e ainda conhece os demais ouvintes desse grande auditório em todo o mundo. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, em Moscou. Pegue essa onda com a gente, fique sintonizado. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais, falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados! Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 2 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas. Na hora brasileira de verão, são 0 hora na hora universal. Ainda há muitas emissões em português e em espanhol via ondas curtas que podem ser sintonizadas nos dias atuais. Uma delas, por exemplo, é a da Voz da Croácia em espanhol, com fácil sintonia aqui no Brasil. Um dos horários é a partir das 2h30 no tempo universal em 7.375 kHz. Outra transmissão vai ao ar às 22h30 no tempo universal pela mesma frequência. A Rádio Exterior da Espanha realiza transmissões em Digital Rádio Mundial e DRM para o Brasil, usando seu centro transmissor de Cariari, na Costa Rica. Vai ao ar entre 0 e 1 hora no tempo universal, em 11.815 kHz. A sintonia é excelente em Bogotá, na Colômbia, conforme constatação do Rafael Rodrigues. De acordo com a diretora da Rádio Exterior da Espanha, Josefina Benítez, a emissão é uma aposta em relação aos futuros e eventuais planos de digitalização na radiodifusão nacional por parte do Brasil. Vale lembrar que no Brasil ainda não é comercializado o receptor que capta o sinal em DRM. E as transmissões em espanhol da Voz da América podem ser ouvidas de terças a sábados entre 0 e 1 hora no tempo universal em 5.890, 9.885 e 12.000 kHz. E neste novo período de emissões radiais, os programas em espanhol da Voz da Turquia vão ar no seguinte esquema: entre 2 e 2.55 no tempo universal em 9.410 e 9.650 kHz, também entre 17h30 e 18h25 no tempo universal em 9.495 kHz. A emissão que tem regular sintonia no sul do Brasil é a que vai ao ar em 9.410 kHz às 2 horas no tempo universal. E após a era Gaddafi na Líbia, um novo serviço internacional de ondas curtas daquele país foi ouvido no final de outubro na Dinamarca por Anker Petersen. Entre 16h10 e 17h35 no tempo universal, ele captou programas em francês na frequência de 11.600 kHz. A emissora se identificou como Rádio Libye Tripoli e ICI Rádio Televisão Libye Tripoli. E o DX Clube do Brasil é a entidade de radioescutas e DXistas que há 30 anos divulga as ondas curtas em nosso país. Para saber maiores informações sobre a publicação impressa Atividade DX e outras do clube, acesse www.ondascurtas.com. E agora a última informação deste segmento. Desde o início do mês de novembro, a Super Rede Boa Vontade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voltou a ser captada na frequência de 9.550 kHz em 31 metros. A emissora foi captada por mim aqui em Porto Alegre em 14 de novembro, às 2h05 no tempo universal, quando ia ao ar o início do programa Vamos Falar com Deus. O sinal era excelente. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Cartas dos ouvintes. Temos o informe QSL do nosso ouvinte, assíduo ouvinte José Gomes de Faria, que mora em Contagem, no estado de Minas Gerais, e que com receptor Motobras e antena externa registra o SIMPO 33333 na frequência de 1116 kHz. Obrigado, José, por seus informes, e estamos sempre na expectativa das suas cartas e bem como informes QSL. Registramos ainda o informe QSL do Lindenberg Santos, que mora em Caripós, Coqueiral, Recife, no estado do Pernambuco. Ligado com a gente, o Lindenberg lamenta o pouco tempo do nosso programa. Vamos torcer para receber mais tempo. Com o receptor semidigital NCAT-C AC-125 e antena telescópica, ele registra o SIMPO 34443. Um grande abraço para o nosso amigo Lindenberg Santos do Recife e obrigado pelo lindo cartão postal com vista aérea do centro da cidade de Recife. Lembrando ainda aos prezados ouvintes que aos domingos você pode ouvir o programa Clube de Amigos e enviar também a sua participação para este programa. Lembre-se que todos os domingos, Clube de Amigos com Jonas Bernardino nas ondas da Voz da Rússia. E temos ainda a carta do nosso assíduo ouvinte de Barcelona, na Espanha, é o José Celés Broyon. Muito obrigado pela sua correspondência. Atente agora para o nosso endereço para onde deve enviar as suas cartas. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. É isso aí. Aqui no programa Onda DX, você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do rádio na Rússia. Fique sempre ligado com a gente. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.